Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares. Estamos aí para falar sobre o que assistimos ultimamente, dessa vez com o Bocão, do podcast Music Janks. Tudo bem, Bocão? Tudo bem. E aí, pessoal? Faça o seu jabá, querido. Fale do seu podcast, do seu blog. Bom, é um podcast sobre música. A gente vai lá, escolhe um tema, escolhe as músicas. A gente não entende nada de música, a gente só faz a pesquisa mesmo, mostra pra galera. Vou tentar ajudar aí os jovens perdidos. Tá ajudando o pessoal a se descobrir musicalmente. Tentar. Tá certo. Obrigado, Bocão. Com o Carlos Tourinho, faça o seu jabá, Tourinho, que você tem muito site pra falar, que eu sei. Ah, não, não vou fazer jabá hoje não, porque meu jabá hoje vai ser diferente. Escute os bate-papos na Marmão anteriores, que eu já dei todos os meus links lá. É isso aí. Muito bem, Tourinho. Obrigada. Estamos também com o Eduardo Costa, do Destino Poltrona. Tudo bem, Edu? Tudo bom. Com sono? Esse é o destinopoltrona.com.br, que tô com sono aqui. Informação sem enrolação, é o nosso lema. Beleza, e também com o Ivan Motosserra, que é do Rock Tinta. Ah, tô de falar. E do Ginimu Podcast, e ele gosta de falar terminando assim, Vai lá, Ivan. Fala, pai, vai ficar tirando com minha cara? E é isso aí, sem mais delongas, vamos falar sobre o que assistimos ultimamente. Dessa vez eu sugiro que comece pelo Bocão. Bora lá, Bocão. Putz, de surpresa. Manda ver. Não foi assim um filme que eu vi recentemente. É um filme até que eu já falei contigo aí no Skype. É A Man Who Was Superman, ou O Homem que Era o Super-Homem. É um filme coreano, eu acho, se não me engano. Foi uma indicação, acho, do Fábio Yabu no Twitter, assim. Basicamente, a história dele é sobre um cara que tem certeza que é o Super-Homem, não é? Nem pensa. E ele ajuda as pessoas, só que ele não tem super-poder. Tipo, ele ajuda, sei lá, uma senhora a atravessar a rua, só que na cabeça dele ele tá voando muito rápido. Só que, na verdade, é só um... Ele só tá ajudando mesmo a velhinha a atravessar a rua, coisa assim. É a história de vida. Só que isso aí. E a história trata dele fazendo essas boas atitudes, até que ele ajuda sem querer uma mulher que trabalha numa estação de TV lá, que tá tentando produzir um programa e não tem ideia, e vê ele fazendo isso e dizendo que é o Super-Homem, dá se interessa nele e começa a seguir o cara. E daí ele começa a fazer um monte de coisa boa, ela vendo tudo isso e tenta entender o porquê dele, vai buscando o passado dele, que eu não vou falar muito, porque é muito foda. Tipo, o filme é engraçadinho no início e depois fica bem pesado pra ser triste, assim, sabe? A história do cara, da vida dele, é muito foda. Fantástico. É um filme chorante, assim, sabe? Tem uma mensagem bem bonita mesmo no final. Assim. Sim, eu curto muito o cinema sul-coreano, viu, cara? Muito bom mesmo, cara. Tem exemplos aí fantásticos, né? A gente tá pra fazer um podcast, por sinal, sobre filmes de terror da Ásia, né? Da Coreia do Sul. Muito obrigada pela indicação, cara. Esse daí eu não assisti, eu já estou providenciando aqui pra assistir. Eu filmes com legenda. Tem no filmes com legenda? Eu tentei procurar antes, mas não consegui acessar, até xinguei a Torinho. A princípio tem, com o cache do Google eu consegui consultar, acho que tem. Ah, ok. Eu não sabia. Beleza, não. Tô aqui também, tô atrás do um link, né? Porque esse blog que eu mandei pra vocês aí tá todo separado o filme. Eu não gosto de baixar assim. Legal, e aí, mais alguma coisa? Fora esse filme aí, você tem lido alguma coisa? Legal, quadrinhos? Tipo hoje que... mesmo chegou Os Leões de Bagdá, que eu ouvi vocês comentarem em algum podcast. Foi o podcast com o Pablo, né, do Visão Histórica. Eu também li esse quadrinho, é fantástico, cara. Chegou hoje, comecei a ler. Basicamente é que foi um bombardeio no Iraque, né, isso? Uhum, isso mesmo. E daí leões escapam de um zoológico que tem lá. Eles sempre estavam almejando essa vida livre e agora eles tem que sobreviver nesse mundo bombardeado de lá. E é meio que uma metáfora para o povo do Iraque e tal. Parece ser bem interessante. Comecei a ler hoje e não posso falar muito. Então. Liberdade repentina, né? É. Se é para recomendar alguma coisa, eu recomendo de quadrinhos, assim, que eu li recentemente, é Maus. Que nossa, do caralho, velho. É muito foda. Foi o bagulho mais incrível que eu já li, vi, ouvi tudo. É, leia. É, ganhou, é muito público, incrível. Eles criaram uma categoria por causa dele, na verdade. É, isso é mais foda. Os ratos são judeus, né? E isso. Os gatos... Pô, manda um link pra gente aí também. Aí vai ficar embutindo o link, é? Falar de mesmo, rapaz? Mas eu tenho o link aqui, eu tenho ele em físico mesmo. Então, não sei nem onde tem. Fala, pai, você não vai escanear pra gente, não? É, eu tô aqui. Eu viajo pros Estados Unidos daqui a pouquinho. Já tô procurando, já. Não, os Estados Unidos tá chique. Quando a pessoa comenta, eu gosto de colocar o link, até pro pessoal poder acessar também, o resto do pessoal que tá na conferência. Pô, legal, boa recomendação, então, Maus. Isso aí. Ó, fantástico. E é isso aí. Pra quem? Mas cabe mais uma? Claro, claro, claro, sim. Pra quem curte música, assim, curiosidades e a história da música em si, tem o Pequeno Livro do Rock, que conta a história do rock através de quadrinhos. É bem rápido de ler, bem fácil, bem tranquilo. Assim, desde os anos 50 até 2008, eu acho. Bem bacana, bem tranquilo de ler. Nossa, que inveja, porque eu também não li esse. Eu vou por aí, cara. Edição, o autor é nacional ou é internacional? É internacional. Peraí que eu vou pegar o livro aqui. Eu vou dar uma olhada depois. Olha só. Beleza, olha. Boas recomendações. O cara é francês, eu acho. Até ele fala de rock francês, nunca tinha ouvido falar nas bandas. É bacana. Se tiver tempo, eu leio a nota aqui que tem. Pode ser? Pode ler, hein? É, só pra chamar a atenção de vocês aí mesmo. Depois, qualquer coisa, tu corta, né, gente? Não, claro. Esse aqui não tem corte, não, cara. Esse vai direto. Então, beleza, ó. Eu jamais tive uma overdose. Não vi os Sex Pistols no chalet du Loc, sei lá, em francês isso aqui. Não estive no Bronx nos primórdios de hip hop. Não vi os Beatles ao vivo no Ed Sullivan Show. Não fui aos shows do Elvis em 1955. Não compartilhei grupos com Led Zeppelin. Não presenciei encerramento do Open Market. Não sou um crítico de rock profissional. Não tenho vontade de ser completo, objetivo ou de boa fé. Em suma, não tenho nenhuma legitimidade para escrever este livro. E foi por todas essas razões que eu mesmo assim escrevi. Este livro é uma homenagem aos músicos, artistas gráficos, desenhistas, escritores, jornalistas que fizeram a minha vida e a de muitos outros um pouco menos triste, um pouco menos careta. Porra, esse cara sou eu, velho. Olha, que legal, hein, cara. Muito legal já. É bem bacana. Vou atrás, cara. Muito legal. Então, agora vamos ver aí o que o Touro Man tem assistido ultimamente, Touro Man. Manda ver. Como sempre, eu tenho assistido muitas coisas, né? Mas eu quero falar aqui do filme que eu assisti anteontem, ou na segunda-feira, não sei. É uma adaptação dos quadrinhos de Warren Ellis, que é um cara muito foda, né? Um dos melhores escritores de quadrinhos da atualidade. Sim, ele que é do The Boys, né? Isso. Muito legal. Não, o Warren Ellis é The Boys ou é Garth Ennis? É Garth Ennis. É Garth Ennis, eu vi fazendo confusão. É. O Warren Ellis é esse que vive arrumando implicância com o pessoal no Twitter, né? Isso, é que até com o brasileiro ele implicou. Pois é. Aí, sim, o filme é Red, que aqui no Brasil vai sair com o nome Aposentados e Perigosos. Ah, sim, cara. E, pô, será que o HQ eu já escutei que é interessante, mas Eu botei HQ pra download também lá no Filmes com Legenda, junto com o post do filme. É, eu não li HQ ainda, até baixei aqui, mas não li ainda, são só 3 edições. E assim, o filme eu achei aquele filme de ação bem legal. É mais interessante pelos atores, né? Pra falar a verdade. Tem o Bruce Willis, que o Bruce Willis, não é aquele ator, puta que pariu. Mas o Bruce Willis é aquele ator simpático. Você vê um filme do Bruce Willis, você sabe que você vai se divertir, né? Claro. É divertido de se assistir. Eu assisto os filmes com caras, eu gosto. É Bruce Willis ou Bruce Lee? É, você falou Bruce Lee, Angelo. Eu falei Bruce Lee, cara? Ah, é porque eu gosto muito do Bruce Lee, entendeu? Eu fico fazendo confusão. Hoje tá foda. Ah, desculpa. O Bruce Willis só tem uma coisa, assim. O Bruce Willis não tem aquela cara, velho. Que ele faz aquela cara assim, aquela cara meio feliz, assim, né? É, um sorrisinho de cantinho de boca, cara. Pois não tem, o sorrisinho de cantinho de boca do Bruce Willis não parece que ele acabou de peidar. É o sorriso da Mona Lisa, né? Ele dá aquele sorrisinho, tipo, tô cagando pra tudo. Mas o que também é foda também, pô, tem o Morgan Freeman, né, velho? O Morgan Freeman é aquele ator que até minha avó, que não entende de cinema, olha pro Morgan Freeman e fala, eu gosto desse cara. Ele passa uma veracidade, né? Esse ator é foda, né? Até o pois Clint Eastwood gosta dele, é pro cara legal, né, velho? Apesar de que eu achei, assim, o Morgan Freeman foi muito subaproveitado, assim, no filme, sabe? E tem a Ellen Mirren, né, que ganhou o Oscar recentemente por A Rainha, né? E a Ellen Mirren carregando uma porra da metralhadora, velho, já vale o filme, velho. E atirando escrotamente, sabe? Caramba, fantástico. A Rainha da Inglaterra, dona louca. Pois é, olha só os atores. O Bruce Willis, o Morgan Freeman, a Helen Mirren. Tem o Brian Cox, né? Que fez o X-Men 2, né? Que era o cara que ia atrás do Wolverine, né? E foi o primeiro Hannibal Lecter, né? Antes do Silêncio dos Inocentes. Tem... Eu sei que apareceu em outro filme, que não tem nada cara, a ver. Cara, cara, é... Pode escrever que é com o cara do CSI, meu. É, com o cara do CSI. Eu gosto muito desse filme. Tem o como é que também é? O Richard Dreyfuss, né? Que tava sumido, nunca mais tinha visto filme com ele. E tem... Dreyfuss. Nunca falar do caso Dreyfuss, não, seu ignorante, porra. Sabe nada sobre história judaica, caralho. Porra. Mas pra mim, o cara que realmente... Que, e tem a Mary Louise Parker, né? Que faz aquela série Weeds, né? Que eu nunca assisti, mas dizem que é muito boa essa série. Nem eu assisti. Que é toda photoshopada nas capas, né? Nos pôster, né? Pô, ela é uma coroa massa, viu, velho? É, mas o Photoshop tá aí, né, cara? Não, e a Helen Mirren também, a Helen Mirren dá um caldo. Não, essa daí é bonita mesmo até hoje, cara. Impressionante essa velha. É uma senhora que... De biquíni, de biquíni ela é mais bonita do que muita mina lá daquela Desperate Housewives, cara. Pois é. Mas pra mim, o cara que fecha mesmo o filme mesmo, que rouba a cena em tudo, toda hora que ele aparece, é um ator que recentemente ele não tá... Parece que ele não escolhe bem os filmes que ele faz, né? Acho que ele, pra pagar o aluguel dele lá em Hollywood, acho que ele faz qualquer merda. Aí ele foi fazer esse filme e ele, pra mim, ele roubou as cenas de toda vez que ele apareceu, que foi o John Malkovich. John Malkovich tá excelente nesse filme Red, velho. Ele tá, cara, ele tá hilário, velho. Ele, pra você ter ideia, tem uma hora que o cara joga o cara joga uma granada, ele chega, pega a metralhadora e dá um tipo de um taco de beisebol assim na granada de volta, assim, no cara, né? E ele é tipo aquele cara que pergunta, que atira primeiro e pergunta depois, né? E quando o Bruce Willis, não, ele não pode morrer agora, aí depois que o cara respondeu tudo, aí o John McVeigh vai atirando no cara e pá! Mata, aí todo mundo olha assim ali. Eu posso, né? ô Torinho, as adaptações de quadrinhos estão com tudo, né, cara? Então, eu tô com tudo. Eu acho assim, eu não li ainda os quadrinhos, né? É aquele filme assim, não é muita coisa, não achei essa... É um filme legal, é um filme pipoca, assim, bem legal pra assistir, assim, né? Vale mais a pena, realmente, por causa dos atores. Você vê, assim, esses atores, assim... O nome do filme aqui em português, vai ser Aposentados e Perigosos. Porque o Red, em inglês, né, é a sigla, né, do FBI lá da CIA, que significa Retirement and Dangerous, né? Ou seja, aposentados e perigosos. Não, Retirement Extremely Dangerous. É aposentados extremamente perigosos. E olha! Aqui, aí, por causa disso, né? E a história é essa, né? Que o Bruce Willis, ele sofre um atentado, né? Tentam matar ele e tal. E ele começa a juntar a galera dele, né? Que fazia missões com eles no passado pra tentar ver o que merda foi essa, né? E é bem legal isso. E junta o esquadrão passear. Pois é, é bem legal isso que você vê esses atores assim que você não vê assim em filmes de ação, né? Porra, eu nunca ia imaginar ver a Helen Mirren empunhando uma metralhadora, velho. Eu não consigo nem imaginar agora como você tá falando aí. Não consigo imaginar agora. Mas assim, o filme é legal por causa disso até, mas não é essas coisas todas não, mas É divertido, é diversão, né? É estilo Expendables, Os Perdedores... Não, não chega a ser tão até... Highlander. Não chega a ser tão escroto como Mercenários, né? Como Machete, vamos dizer assim. Mas é bem divertido. Eu tenho uma pegada meio Identidade Bourne, vamos dizer assim. Quem é melhor, Highlander ou esse filme? Eu nunca vi Highlander, você acredita? Porra! Nossa, na boa, assim, você tem que assistir. Pelo menos o primeiro, obviamente. É, não, os outros dois você pode ignorar completamente, que não vai mudar nada na sua vida. É muito mas bom. Mas o primeiro Highlander, cara, eu quase chorei, assim, no Highlander, bêbado com meu irmão. Eu descobri um verdadeiro amor, assim, no Highlander. Ele ficou com a mulher no final da vida dele. Da vida dela, quer dizer. Ela Ivan, velha. Você falar que você estava bêbado é redundância, Ivan. Você é um bêbado. o Highlander eu assisti no cinema, cara. Assisti no cinema o Highlander quando ele passou. Eu lembro que eu ia assistir o Alien. o Aliens o Resgate, e tava lotada a sala, acabei assistindo o Highlander. Valeu a pena, viu? Muito legal. Valeu a pena. Aquela lição, né, que a gente pode dar, a mulher, ele ficou com a mulher até o final da vida dele. E tocando aquela música do Queen, né, que quer viver pra sempre. É, bonito, é bonito, o negócio é bonito. Quase chorei. Isso que é amor, cara. Isso que é amor. Ô, Torinho, boa recomendação essa daí. Eu com certeza vou dar uma olhada nesse filme aí. Vou passar lá no Filmes com Legenda lá e vou falar com o John Torrent. Tá na, foi lançado agora nos Estados Unidos, né? E já tá numa qualidade boa lá no filme. Tá em DVD screen, não é aquela DVD RIP, nem um R5, né? Mas sim, tá assistível, tá bem legal, dá pra assistir tranquilo. Só tem aquela marca d'água, assim, né? Da Paramount, ou sei lá qual é o estúdio, esqueci agora. Mas não atrapalha o filme, não. Ah, beleza, vou dar uma olhada, legal. E de resto, é séries, obviamente, tá assistindo também várias, né? É, eu assisti ontem, né, o piloto vazado de Walking Dead, né? Ah, eu acabei dormindo. Não fala. Se é bom ou se é ruim. Não conta, não. Cara, conta. É uma das melhores adaptações de quadrinhos que eu já vi. É boa. Pessoal, foi mal aí. Tem um problema aqui. Não, o Daniel chegou. Tá bem que você voltou. Olha só, mas quem será que é? Daniel San. Pra quem tá escutando a gente aqui, ó. Pro ouvinte aqui. Foi mal, velho. Desculpa aí, Dodge. Viu? Para o ouvinte que... Chegou agora o Daniel. Chegou o Penetra. E aí, Daniel, tá blogando já? Tem site? Tem jabá pra fazer? Não, ainda não. Tá em fase de preparação ainda. Vai devagar, mas vai sair. Daniel está participando. Daniel, e os projetos? É nesse momento que você bota a música do... Daquele cara do Rede TV. É daquela música do Casey Neistat, Charlie Band. Ah, sei, eu conheço a música. A Mauri Júnior, vamos dançar a Mauri Júnior. E aí, Daniel, projeto? Ah, cara. Antes de eu ser interrompido, né? Então, eu vi o The Walking Dead, né? O piloto, né? Não vou dar o spoiler aqui, né? Mas. Assim, realmente eu gostei muito. Eu ainda não tinha lido a HQ. Eu li só as duas primeiras edições hoje de tarde, antes de ver o piloto. Hoje de tarde, não, ontem de tarde, antes de ver o piloto. E eu achei super fiel, mas super fiel mesmo. E não mudou alguma outra coisa assim, sabe? Mas besteira. Coisa besta mesmo, sabe? Não é como o Kick-Ass, né? Que mudou o final, praticamente, né? O cara falou que era gay, que eu fiquei puto com por causa disso, né? E a menina ficou com ele. Na revista Kick-Ass. Diferente. É, no Kick-Ass, na HQ de Kick-Ass, o cara fala pra menina que é gay, né? Aí a menina dá um tapa na cara dele, seu mentiroso e tal, você me enganou e tal. E no filme, não, eu te amo, eu ainda fico com você. É, porque Hollywood precisa de finais felizes, eu acho ridículo isso. Não pode ser feliz, e, sei lá, com um negão? Clichês, eu sempre digo isso. Clichês foram feitos para serem quebrados. Filmes anti-clichês pra mim são excelentes. Mas assim, o Walking Dead, pelo que eu vi, né? Só esse primeiro episódio, eu gostei muito. Achei uma das melhores adaptações desde quadrinhos, eu achei uma das melhores adaptações já feitas, velho. E a maquiagem tá excelente, os zumbis, velho. Caralho, nossa, velho. Tá mesmo, muito disso demais. Alguém mais leu os quadrinhos? Eu não. Eu li, tio. Cara, eu não, assim, eu tô com os scans, não tive tempo de dar uma olhada ainda, cara, mas todo mundo elogia. Cara, é muito bom. Até a história de. É bem original. Eu baixei um de 67 edições, tudo em português no link aí. Também, baixei tudo em português. É facinho de descolar o Walking Dead, eu vou passar o link pra vocês aí. Eu tava com o link aqui, porra, mas eu perdi o link, mas eu arrumo o link, peraí, eu arrumo. Tá no meu Twitter, eu mandei pro Panda hoje, depois eu mando um link pra vocês aí. Olha aí, gente. Link no post, pro pessoal poder acessar aí o Walking Dead aí, que o Torinho está falando aí do episódio pré-air, né, Torinho, que vazou né, na internet, né? É, porque a série ainda vai estrear no dia 31 de outubro, né? Dia 2 de novembro aqui no Brasil. É, no Halloween, né? Terceira mundial na Fox. É, aí o 31 de outubro lá fora, né? E hoje a gente tá aqui no dia 21, ele vazou ontem, no dia 20 de outubro. Ou seja, 11 dias antes, né? Então, ainda nem tem legendas ainda, o povo deve estar legendando ainda. Mas... Eu pensei em fazer, mas tava sem saco. Pô, faz aí, Daniel, faz aí. Não tem muito diálogo no durante a... Qual foi, pai? Vai ficar mais enroxia? Enroxia, né? É, Não tem muitos diálogos assim pro episódio, não. Daqui a pouco deve aparecer a legenda aí. Ó, beleza. Legal, Torinho, obrigada. Diga, Daniel. E os jogos mortais 3D aí? Quero ver, viu? Puta merda, hein? Cara, eu vou assumir aqui que eu desisti da franquia, entendeu? Não, só pelos efeitos, né? Só por isso. Eu não pago, eu não pago caro pra ver cinema, não, nem a pau, Juvenal. Entendeu? É não pago. Não, tipo assim, eu. É, a não ser que seja um filme que realmente vai valer cada centavo que tu vai gastar, né? Pago até pra assistir o IMAX, que é bem mais caro. Mas Jogos Mortais eu não sinto vontade, não, cara. Eu paguei R$34 pra assistir a Origem, valeu a pena, eu pagava 50. Ah, Origem eu gostei pra caramba, muito legal. Cara, mas que nem muita gente aí gastou 30, 40, 50 reais aí pra assistir o Avatar, por exemplo. Eu nunca assisti um filme 3D. Olha, já, as aventuras de Sharkboy e Lavagirl. Eu também, eu vi. Ainda levei o óculos pra casa. Filme 3D. Eu também levei o óculos, eu paguei. Eu assisti Sharkboy e Lavagirl e assisti também o Freddy Krueger em 3D também, lá no início dos anos 90. Nossa. Aqui do Brasil, isso, Torinho? Foi no cinema Itaigara. O 3D é antigo pra caramba, tem até filme do Jason, né, que é em 3D, né? Com aquele óculos com um lado vermelho e outro azul, não é com esse óculos. O óculos era vermelho e azul. Isso mesmo. Agora uma coisa, o 3D que você vai quando viaja pra ali, é diferente do 3D que você assiste no cinema. Não é tão bom no cinema. Parece que a tela é especial, não sei. Olha só, fantástico, eu não conheço. Rodrigo chegou, bota ele na conversa? Sim, coloca sim. Coloca. É isso aí então, Daniel, fala pra gente aí o que você assistiu, o que você recomenda, o que você assistiu ultimamente? Cara, eu tô meio devagar, eu tô assistindo bastante o Dexter, o Fringe, que eu sou fãzão do Fringe, assim, de seriado, basicamente isso, que eu não tenho muito saco pra muito seriado assim, não. Sou mais de assistir filme. E assim, filme eu assisti o Machete, como a gente tinha falado antes. E assim, como eu sou professor e eu trabalho que nem um sacana, eu não tenho quase tempo de ir pra nada. O final de semana que eu tenho é pra relaxar, tá com minha namorada, sair e só. Você dá aula de quê, Daniel? Eu sou professor de inglês, que nem o nosso amigo Torinho aí, aspirante. Mas aí, quando eu tô assistindo, eu assisti esse seriado, eu resolvi assistir esse True Blood pra ver se presta, mas eu tô assistindo o quarto episódio da primeira temporada, tô achando muito Crepúsculo, muito gay. Então pare de assistir agora, porque só presta True Blood, só presta a primeira temporada. Esse Vampire Diaries eu já descartei. Não, eu nem cheguei a assistir, mas só Blood... Só um dia dá pra descartar. Agora o Blade. O Blood é boa. O Blade que tinha tudo pra vingar, não vingou, não sei porquê. Eu gostei muito do Breaking Bad, cara. Eu só assisti a primeira temporada, o Bob fica enchendo o saco dizendo que essa série é maravilhosa e tal. Mas é boa pra caramba mesmo, muito legal, cara. Breaking Bad é diferente. Breaking Bad é foda, cara. Olha quem chegou. Aê, Rodrigo! Rodrigo do Quarto Sinistro, tudo beleza? Aê! Cheguei por trás de todo mundo aqui. Olha ele. É isso aí, a gente já começou a gravar. O Perna não apareceu ainda. Ele chamou o Ivan. Rapaz, fui chamado há muito mais tempo, tá bom? Você fique na sua aí, velho. Fique na sua aí, vou largar ele 10, chega aqui pra não ter problema, fique na sua aí mesmo. Ivan, você tá lá aí. Aí, sim, uma sala que é antiga, já terminou, né? Eu peguei agora essa semana pra assistir, tô gostando muito, eu recomendo. É Arrested Development. Porra, essa série é muito de fuder, velho. Não sei se About. Você assistiu essa série. É sobre. É com aquele. É, tem uns atores conhecidos, tem o Jeffrey Tambor, tem o Jason Bateman, né? Que fez esse filme agora com a Jennifer Aniston, Coincidências do Amor. E o Michael Cera, né? Que é o namorado da Juno, né? Também. Ele tá na série também. Só teve 3 temporadas. É sobre a família que o pai, ele sonegava impostos e ele vai preso, né? E acaba pro filho cuidar da família, né? Mas só que a família toda desnorteada, velho. O irmão mais velho é um mágico fracassado. A irmã dele, gêmea, só quer saber de pedir dinheiro pra mãe. E o marido dela é um fudido que tenta entrar pro Blumen Group. É muito legal. O único normal na família é ele mesmo, né? Que principal. Fantasia mais bizarra. Pois é. Ah, cara, não, para com essa viadagem. Para com essa viadagem. Porque, assim, séries, eu, assim, só acho que na minha vida, assim, antes de começar a assistir série ultimamente, eu assisti só Arquivo X, Milênio e só. Arquivo X me enfia. Melhor seriado que tá tendo agora é Boardwalk Empire, da HBO, fodástico. Eu queria assistir, cara, eu queria assistir. O Mafia, essas coisas aí, né? É, exatamente. É. Tem o Al Capone, tem aquele amigo do Adam Sandler que tem olho grande. Ele é o principal, o time do PN. Entendi. É. Não tô muito chegado, não. But... É, ninguém é perfeito. É o que... É. Mas é Poderoso Chefão, lógico, claro, que eu gosto. Mas eu faço assim um seriado sobre isso. Ei, peraí, só uma perguntinha aqui, bem rapidinho. Melhor conexão é do Torinho, né? É. É, por quê? Tá cortando? Tá cortando? Pra ver que mundo chegamos, né? É, pra você ver. É que a conexão, tá, a conexão do Torinho é muito macho, viu, Rodrigo? Tem mega. O cara entra agora e já vai... Todo mimimi, vai pra porra, Rodrigo. Cadê o Neto? Não fala no Rodrigo, não. Deixa eu só concluir aqui com o Daniel. E aí, Daniel, tava falando sobre o que você tem assistido e tal, tava comentando. E aí, concluíste ou não? Ó, assim, eu não sei se você assistiu, eu tô numa fase de assistir filme antigo. Assim, filmes assim, antigos, mas é tipo aqueles antigos que o pessoal nunca deu valor. Até aqueles filmes aí da Sessão da Tarde, não sei se você chegou a assistir um filme chamado Fortaleza. Sim, é, com certeza. Grupo de criança que resolve tentar se vingar do grupo de sequestradores que tentaram invadir a escola. Não sei se você já ouviu falar nesse filme. É muito bom. Eu já vi esse filme. É um que ele bota lápis no... Isso, isso. Porra, esse filme é do caralho, meu irmão! É bom caramba, velho. Esse filme de Sessão da Tarde, assim, de tipo Resgate de Jéssica. É um filme que passava na Sessão da Tarde, hein, gente? Isso, não, imagina, não, e no final, o detalhe, que o diretor entrou na sala e tipo assim, as crianças tipo, já tinham matado os sequestradores todos, e ainda é tão gore o filme que no final eles botam o coração do cara que eles mataram no formol. Tipo assim, as crianças, é filha do Dexter. pra vocês verem como a Sessão da Tarde era boa, né, cara? Não, é... Não, que é coisa mais violenta do que Robocop, que passava na Sessão da Tarde. Robocop passava, é velho. Robocop me traumatizou, velho. Quando eu era criança, eu queria ser policial federal. Aí eu fui alugar Robocop pra assistir. Quando eu vi o que os caras fizeram com o Robocop, velho, antes dele virar Robocop. Fuzilaram o policial. Nunca mais eu brinquei de policial. Chacinaram, cara. Chacinaram, cara. Eu tinha medo de policial. Fuzilaram, tinha até na rua do cara. Eu me travava de medo de policial quando era pequeno, porque uma vez eu tava na casa de um amigo de meu pai, aí eu e meu irmão, a gente pulando em cima do sofá dele, assim, fazendo miséria, né, velho? Aí ele chegou, pegou a gente assim e falou, se vocês não ficarem quietos, eu vou chamar a polícia. Depois desse dia, velho, toda vez que eu vi um policial, eu ficava com medo, eu me escondia, velho. Eu tenho medo até hoje. Tomar uma Fanta com bolo. Pois é, cara. Beleza, então. E aí, então você... Eu sei que você curte esse cinema extremo e recentemente você assistiu alguma coisa do gênero, não, Daniel? Não, é só... É basicamente esse filme aí novo do... esse seriado novo aí, Walking Dead. Eu achei muito bom, tá muito fiel como o Torinho tinha falado. Muito bem feito a maquiagem, tudo, a história e... É, não sou muito fã de ler quadrinhos, não, mas... Eu já conheci por um amigo meu que pira nessas coisas, assim. Achei muito legal. Ele sempre promete, né, o seriado. Não sei, eu ouvi falar no Boca do Inferno que vai ser vai ser mensal, não vai ser semanal o episódio. Você sabe alguma coisa, Tony? Não, eu acho que deve ser semanal, o sério é semanal, pô. Eu ouvi falar, não, eu ouvi falar que ia ser mensal. Nossa, não pode ser. Eu vi no Boca do Inferno, acho que isso, eu vi isso, né, os quadrinhos. Os quadrinhos são mensais, né, isso eu sei. Se for semanal, vai acabar daqui a um ano, né? Porque a série tem 3 episódios, mais ou menos. É, achei meio estranho, né? Eu também achei estranho, né? Mas. Não, eu acredito que deve ser mensal, não. Deve ser final mesmo. Beleza. Não sei por que ser mensal. Não, não tem, não tem sentido. É, perde audiência se for mensal, né? Com certeza é semanal. Deve ter lido mal, deve ter dizendo que o quadrinho era mensal, esse deve ter lido mal. Tava bebo. Beleza, então vamos passar aí pro Eduardo Cosso, que ele tá morrendo de sono. Deixa o Edu falar aí o que, que ele tem assistido ultimamente. Acorda, Edu. Então, manda ver, Edu. Eu tô acompanhando uma série japonesa, um dorama, chamado Blood Monday, que ele é baseado no mangá, que é meio inspirado em 24 horas. Então tem uma agência de investigação que investiga o terrorista, que invade Tóquio e destruir um gás venenoso. Tem até o telefone lá na central, igualzinho ao CT. É bem interessante, eu gostei disso. Tem um Godzilla? Não, não. É bem violento a série, não tem nada dessas coisas, não. Tá muito a série até morrer, ó. Sei lá, não precisa besteira aí, não. Se não tiver, eu vou dizer o Jasper, não presta muito. Não, essa é boa, meu. Os atores são ótimos, japonês, né, que é mesmo. Ótimos atores. A série tem 2 temporadas, assisti 11 episódios cada uma. E eu não sei se alguém conhece Dorama, assim, mas eu gosto bastante. Eu não sei se vale. Manda o link aí, cara. Depois eu vou mandar, vou procurar aqui. Então, eu até mandei uma foto aí de uma japonesa, né, que também são... Pode. Cara, vem cá, Edu. É Tokusatsu, Edu? Oi. Não, é série normal. Ah, tá. Porque o nome dela, qual que é? Você tem que mandar o link pra mim depois, pra poder colocar no post. Se é normal por ser algo japonês. Tem um podcast sobre ela, por isso que eu comecei a assistir. Esse aqui, então no link. A coisa mais normal do Japão é filme pornô. Olha. Olha esse link aí. Aqueles que vem com censura, né? Que acha que um pornô com censura é sacanagem. É um absurdo, né? É um absurdo. Porra, é por isso que eu prefiro os rentais, né? Claro. Rentais. Peraí, tô até limite. Rentais não. Rentais é muito bom. Rentais é doentio. É nada. Você olhar a rentais da turma do Chaves pra dar risada. Nada, tem rentais ótimos. Assistam esse rentai aí chamado Genki Clinic, muito bom. Mentira, rapaz, se respeita, você é um japonês, já, rapaz, falou de rentai, que coisa é essa? Não, tem filho. Não. É ruim, hein? Respeita, menina. Que isso, machistoide. Tu é judeu, nazista e machista? Nazista, é judeu. Porra. No meu tempo, mulher esquentava a barriga no fogão e esfriava no tanque. É, por isso que tu tá solteiro aí. Eu acho que... Eu pra cá, é mó farra. Angélica, acho que foi o Ivan que deixou aquele comentário, viu? Ah, tu que é o LOL sem pênis, Evan, será? Que ele tá lá no Mulherada? Brincadeira, viva, brincadeira. Então, beleza. Só o outro não quer mais gravar, não. Ô, Edu, tu falou que tinha mais alguma coisa pra falar também. Manda ver, Edu. Então, alguém já ouviu falar aquele filme Segurança Nacional Brasileiro? Nossa, vem cá, era esse filme que tu ia comentar, Edu? É muito engraçado o filme. Nossa, diga aí, eu não tive coragem. Fiquei chateado que o terrorista ia mandar uma bomba nuclear em Manaus, só que explodiu a 200 km antes. Eu fiquei chateado. Pô, meu, que Manaus. Tinha que jogar em Brasília, pô. Tava no noticiário, né? Pra o plantão da Globo aí, ó. Uma bomba acaba de explodir em Manaus. Aí, mulher vira pro marido. O que é Manaus, hein? não era lenda isso? É. O café de até custeco, né, pra explodir. Matou cinco índios. Não cai nem Salvador, tá beleza. Obrigado, Manaus. Então, eu tô fazendo respeito ao povo de Manaus, porque esse povo é muito legal. O povo só de Manaus. Eu abraço o pessoal do Droid de Manaus. Não está ouvindo a gente, mas... Isso aí, cara, eu tava em off conversando com o Edu, e ele falou pra mim assim, eu tenho duas coisas pra indicar. Aí ele falou que tinha assistido cinco coisas lá, filmes, sei lá. Aí eu falei, escolhe o melhor, né, pra falar, né? Aí o Edu mandou Segurança Nacional. Tu recomenda, Edu? Quem quiser rir, é bem legal, meu. É pra assistir como um filme trash, então? É lógico. É um filme que fizeram 4 anos pra fazer e não saiu grande coisa, né? Eu achei o pior filme que eu já vi, velho. Esse daí é que tem o Thiago Lacerda? Ele pensa que é Jack Bauer. Nossa. Ele também é inspirado em 24 horas, né? Torinho, fala pouco mais próximo do microfone, que tá muito baixa a tua voz. Tá, desculpa aí. Tá melhor? Tá baixa mesmo. Alô? Pronto? É melhor. Deixa assim mesmo, não tem jeito. É, próximo. E aí, Edu, tu quer se despedir da gente pra você poder descansar? Ó, eu não sei se ler comentário no Batendo Parro na Masmorra, acho que o passado, o 10, que eu falei do filme do Musashi, que é de 55. Você também pode conferir ele, que é muito louco, hein? É legal, ele tem o mangá, né? O Vagabond, né? Tem, não é tão violento como Vagabond. Uhum. É o mangá do Miyamoto Musashi. É isso. Ah, nossa, eu entendi tudo. Recomendo muito mais os três volumes do Musashi que saiu. Então, e tem o filme também, né? Que é... Caralho, o Rodrigo entende isso, porra, tem coisa nada agora. Toshiro Mifune, é um, né? Livro do, cara, é um livro sobre o maior samurai que já existiu. Esse livro vendeu 200 milhões de cópias. Como é que você não sabe que porra de livro é isso? Não, vocês não vão ter meio que ignorante aí. Não, mas não, o Ivan só sabe só cantar axé e nos forró, rapá. E se vestir de mulher. Olá. Que maldade. Aí conheci o cara, tá? Conheci o cara hoje, eu tô assim. Eu trabalho com dignidade. A gente vai deixar o link aí. A gente vai deixar o link aí pros ouvintes aí do trabalho de redação do Ivan, cara. De novo? E não, mas não tá no nosso blog, não tá no nosso blog. A gente vai colocar no post o pessoal poder conhecer o Ivan. Saber a capacidade do Ivan de atuação, cara. Aliás, nem pra conhecer o Ivan, né? É pra ver, assim, como uma produção cinematográfica pode ser feita por jovens adolescentes e fica, assim, de uma qualidade que muito filme de humor que tá saindo aí com altos orçamentos, né? Não consegue ocupar, né, cara? Exatamente, é isso mesmo, cara. Sem brincadeira, meu irmão. Eu vi e eu tava ouvindo na caixa de som, claro, eu tava passando mal aqui, em posição fetal, rindo. E chega minha mãe e... Minha mãe diz assim, o que é que você tá... E ela começou a rir também. E o melhor que foi o trabalho que tirou a nota maior. Ivan. Oi. De noite você fica no Freenight ou no Eros? Rapaz, eu fico na off. Meu Deus do céu. Isso aqui é piada interna aqui, bate aqui, amiga. Sacaneando. E aí, Edu, tu quer se despedir pra poder descansar, cara? A gente sabe que tá demorando muito o cast. Acho que é melhor, viu? Tá bom, sim. Então deixa aí tua mensagem aí. Tem que ter algum preconceito sobre drama japonês, assim, mas tem vários gêneros, estilos, terror, suspense, temas pesados, como Takeshi Miike, que fez também. Ah, isso aí pesado. Eu conheço. Sim. É tudo drama, esses aí. As pessoas pensam que tem que ter monstros, isso é tokusatsu, que é efeito visual. Ah... Então, a minha só peça jogo de It the Killer. É, também. It the Killer, Audition. Audition. Um monte de filme bom. Naruto. Peraí, né? É um deus, né? Yu Yu Hakusho. É isso aí. Ah, isso é bom. Beleza. Yu Yu Hakusho é massa. Com a cara no cu. Muito legal a recomendação. Muito legal a recomendação do Edu. Edu, obrigada por participar com a gente. Sei que você tá precisando ir, a gravação tá demorando um pouco, porque a gente tava esperando o pessoalzinho aí que se atrasou, tá? É. Então, valeu mesmo, Edu. Buenas noites. Vou procurar o link rapidinho e já deixo aqui pra você colocar, ó. E se atrasa é foda, né, Rodrigo? Já manda o link pra gente. Eu vou dar o celular do motorista pra você mandar aquele viado tomar no cu, porque graças a ele, eu não tenho culpa se eu sou usuário de ônibus, tá? Sua bicha peluda. Beleza. Com o dinheiro que eu te dou todo mês, era pra ter comprado já um carro já. Você acha que judeu. Não, judeu tu manda 20 reais e acha que isso dura o mês todo, né? Tá de mão fechada. Você ia gastar os máximos, velho. Israel tem um PIB de 300 trilhões aí, 400 pra educação. Olá, tá vendo, Marcos? Tu não apareceu no podcast, olha a merda que deu, tá vendo, rapaz? Era pra tu ter vindo. R do Rodrigo do Quarto Sinistro e Ivan Motosserra. É isso aí. Tá vendo aí, Marcos? Porra, vendo, Marcos, pisou na bola. E aí, Ivan, fala pra gente o que você tem assistido ultimamente. Você comentou um filme bem legal em off pra gente. Eu tava falando, né, sobre Brasileirinhas, o Doutor lançou, tava... Não, falou do filme mais legal, pô. É, não, sério, assisti ontem, né, antes de dormir, eu peguei assim, já tava, não peguei no começo, mas já peguei assim, consegue assistir perto, inteiro? Perto do começo, né, que foi, aconteceu em Woodstock. Fantástico. Que mostra, né, que são o quê? É, tipo, é uma família de judeus, né, que o pessoal tava... por favor, você pode deixar também falar? Você pode respeitar, por favor? Ah, obrigado. Então, eles estavam, eles têm tipo um hotel, né, tipo, na fazenda, né, que é uma cidade bem pequena, e a hipoteca é tomar casa. Aí eles começam a planejar, pelo menos foi o que eu entendi, né, que eles começam a planejar para fazer o festival de Woodstock, né, na fazenda de um amigo ao redor, e começa a chamar o povo, ele vai chegando, e vai poder, pra poder pagar, né, a hipoteca. Aí se matam lá de trabalhar, conseguem pagar a hipoteca, o show acaba sendo de graça, né, mas eles ganham com o pessoal pagando pra comer, pra beber e tal. E, rapaz, é engraçado, né, e tem a questão também, assim, né, como eu descobri, eu vi cair a ficha conversando com a Angélica, né, que é um filme gay, né, que eu não tinha reparado, achava que era um filme com muitos gays, mas até aí não tinha me tocado, né, que tem, por exemplo, tem um segurança travesti, né, que foi uma parte de risada, né, que quem faz é o Dente de Sabre. Olha! Ele... É melhor que quando ele mostra primeiro uma arma, né? Aí depois ele mostra, tipo, tem outra coisa aqui que vai pra segurar a gente. Aí levanta e mostra a calcinha, aí mostra assim um formato da rola, assim, enorme, assim, todo enrolando. Que horror! Isso é o quê? Brasileirinha, hein? Isso daí aconteceu em Woodstock. E é muito legal, tipo, não mostra nenhum show, né, no filme. Mas, assim, muito acontece como se fosse os bastidores. Depois dos caras, é sensacional, sabe? Dá pra dar risada. Tipo, uma parte também muito boa é o policial, que ele chega assim, eu vim aqui pra dar porrada em hippie, mas a fumaça me deixou muito doido, entendeu? Aí ele bota a florzinha no capacete e tal. Rapaz, é sensacional, o filme é muito bom. O cara acaba dormindo com o carpinteiro, fazer o quê? Tem uma parte muito boa também quando a família come bolo com rachixe, muito legal. Ótimo. Olha lá. A trilha sonora é bacana também. Beleza. Trilha sonora de quem? Ah, deve ser dessa turma toda do Woodstock, no mínimo, né, ou não? Sim. Não só, entendeu? Mas, tipo, agora, eu nunca assisti, não tocou nenhuma música da Jimmy Joplin, nem do Jimi Hendrix. Mas é só música dos anos 60. Não foi, pelo que eu ouvi, assim, não foi ninguém, assim, que eu me lembro que tocou no Woodstock. Mas ele cita, né? Ele fala da Jimi Hendrix, fala do. Esse aí mesmo. Adoro isso. Aí o cara, tanto que o cara fala, não, porque a gente tá indo pra São Francisco, que a gente vai fazer um show de graça, a gente vai trazer os Rolling Stones e tal. Mas isso fica pra outra história, pessoal. Aí, tipo, é porreta, assim, muito legal mesmo. Mostra. Sabe, um cara de cena assim, um cara de história assim, tem vários personagens secundários excelentes. Pô, um filme muito porreta. Olha, legal, viu? Boa recomendação. Esse daí eu também não assisti, viu, o Ivan? Legal mesmo. Você não se sentiu incomodado com nenhuma cena lá? Diferente de Brokeback Mountain, né? Não tinha nenhuma cena assim, sabe, que agredisse a pessoa. É tipo, Milk, dá pra ficar, pô, dar um beijinho, pô, dá pra aceitar, né? Você com o tempo, você se acostuma até, tá? Com o nome dele, nesse filme também, pô, rola um beijo, pá, não rola nada assim de moraz, né? Agora você vai assistir pro Outback Monta, o cara dá uma cuspida na mão, aí você, porra, não dá pra terminar de ver a cena, né? Certo. Nesse momento já pega pesado. É o mesmo diretor do Brokeback Mountain, né? O Wang Lee. Ah, safado, esse cara é boiola. Esse cara queima rosa com certeza. Legal. Beleza. Depois desse festival de preconceitos do Ivan. E aí, Rodrigo, o que você tem assistido? Rapaz. É que é do Lars von Trier, que é o Dançando no Escuro. Assisti semana passada. Essa semana, inclusive. Caraca! Muito bom! Que é um filme que, vou logo avisando, se você não tá bem, se você não tá contente consigo mesmo, se você não tá se separando, enfim, se você não tá bem equilibrado, não assista, porque o filme é pesado, o filme é tenso, o filme deixa você em algumas horas até mal. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Mas não tira de forma alguma o valor do filme, que basicamente é uma mulher que ela sofre de uma doença, é portadora de uma doença hereditária, né, na visão, que ela vai ficando cega, né? Só que o problema é que o filho dela também começa a dar sinais de possuir a doença, e ela começa a ficar desesperada e não quer que o filho passe pelo que ela passou. E ela resolve juntar uma grana para fazer a operação e tal. O problema é que quando o vizinho dela, que é amigo dela, começa a passar também por problemas financeiros e rouba todo o dinheiro da operação do moleque. E aí vai acontecendo um monte de coisas, que eu não vou dizer para não estragar quem ainda não viu o filme, né? Mas fora isso, assim, como eu falei, é tenso, é muito triste, mas vale muito a pena, cara. Porque o Lars von Trier, ele vem com aquele jogo de câmeras mais humilde, né? Pra aquela desgraça do Dogma 93, 95, se não tô enganado. Fez um manifesto, né, pra, com restrições, né? E ele mesmo mudou de ideia e começou a usar tudo diferente. No qual, pra quem não sabe, o manifesto seria não poder usar cenário, a música teria que ser colocada no foi ele que fez Dogville, não foi? Isso, exato, tremendo filme, muito bom, cara, também. Chato pra caralho. E aí, você fica quieto. Ah, vem cá, Dogville é chato. Você fugiu, Dogville é muito bom, você fugiu de Salvador com o macho, fica quieto. Então é isso, assim. Quer assistir, vale muito a pena, muito legal mesmo. E tem esse lance também um pouco do Dogma, desse manifesto, mas nada que impeça o filme. Você nota a diferença, não é uma grande produção hollywoodiana. É de 2000 o filme, e é muito, muito bom. Mas como eu já disse, repito de novo, se você não tá bem, não assista. Esteja tranquilo. Esteja tranquilo. Tem lá no filme dos coleguinhas. Tem. Algum de vocês. É porque o nome me lembrou, né? Porque o filme. Porque o Lars von Trier, né? Tem um nome assim meio francês assim e tal. Tá, tem um nome meio francês assim, tá vendo? O Rodrigo já caiu, não cortou, tá vendo? E tem um filme que eu achei canadense, mas da parte francesa, chamado Crazy. Já assistiram? Já. Só queria perguntar só. Tá. Muito boa a citação que o Rodrigo fez, viu? Brincadeira, cara. Eu tava muito afim que alguém comentasse sobre o Dançando no Escuro. E apesar do que o Torinho falou, esse outro filme aí que é, caramba, o Dogville, porra, mas não é nada chato mesmo o filme, né? Não, tem algumas partes que... Tem uma outra pegada, ele é como se fosse teatro, é teatro filmado. Não, é puramente teatro. Bem teatral. É totalmente teatral. E o filme tem uma temática pesadérrima, cara. Quase tão pesada quanto o Dançando no Escuro. Os personagens são, eu acho, muito bem trabalhados, os personagens do filme. É, cara. O pessoal, muita gente torce o nariz aí pro Lars von Trier, mas eu acho ele um cineasta extremamente capaz, viu? É que ele é muito egocêntrico, né? Ele se acha o Deus, né? Pois é, gosto não se discute, né? Tem gente que não gosta de Cidadão Kane. Uns não gostam de... Não se discute, porque gosto a gente não impõe, entendeu, Rodrigo? Não dá pra que nem... Gosto é que nem dente. Ah, olha essa foto. Gosto é que nem dente. O Daniel mudou a foto dele aí. Então, quem foi que falou que gosto se discute aí? Eu falei, porque se viesse alguém aqui falar que eu amo Crepúsculo, vamos ver se todo mundo... Não, mas tu não pode... Tu não pode, vem cá. Ah, pode sim, que eu mando uma foto. Não, senhor. Você é mulher, vem cá. Porra, porra. Vou derrubar os dois. Amo anjo da noite, eu não posso derrubar, diabo. Então, vem cá. Gosto em cinema não se discute, não se impõe decisões de cinema. Gosto é uma coisa pessoal. A nossa relação com o cinema é um conjunto... Ó, silêncio. A nossa relação em cinema é um conjunto do que a gente viveu. Justamente. Não dá pra gente impor as nossas opiniões, né? Não acha, não? É isso aí. Tá lendo foto, porra! Tá retada, né? Não, tá retada. Fala bobagem. Vamos botar ela pra assistir Aquária do Sandy Júnior. Ela brilhou. Vai. Alguém que... Ela brilhou com o Marcos. Tá sobrando pra gente. Hein? Isso que você falou aí, Angélica, é o que o Dennis Hopper falou numa entrevista que ele deu na BBC de Londres, na BBC Radio News. Se você dá uma olhada na internet, ele falou exatamente o que você falou. Tudo que a gente vê, o que usa, que é relativo, se você gosta não, da experiência que você passou e dessa experiência que você quer ter. Ela copiou dele. Cara, tudo que a gente, ó, a nossa relação, seja com música, cinema, o que for, é um conjunto do que a gente viu, do que a gente viveu e a sociedade que a gente está inserido. Entendeu? Não tem nada a ver, tu não pode impor teu gosto, né? Então, pode sim, rapaz. Tem que é, isso é. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Aí, é ditadura, pai! Eia! Olha, com essas frases maravilhosas aí, de muita tolerância, a gente termina aqui o podcast, mandando um abraço pra todos aí. Quem quiser mandar um e-mail, manda pra contato.cinemasmorra@gmail.com. Muito obrigado aí ao Bocão, que é do Music Junkies Podcast. Valeu, Bocão! Ah, obrigadão pela oportunidade de falar... De gaguejar um pouco por aqui também, na verdade. Nem me fale. Vem cá, Rapidex aí, Torinho. O Panda queria dar tchau pra turma aí. Quer colocar ele aí? Não. Bota o Panda aí. Bota, só pra gente chamar de Fernandinho Beiramar. Ele é o cara do Fernandinho Beiramar. Ele é a cara. Pega o Panda é o Fernandinho Beiramar, meu irmão. Perfeito. Ele não tá mais igual. É sério, meu irmão. Olha, sério mesmo. Se o Tim Lopes estivesse vivo, se você botasse o Panda na frente, o Tim Lopes se cagava todinho, cara. Porque... O Lopes morria de novo. É. Nunca vi a foto. Se você botar o Panda assim no túmulo do Kim Lopes, o túmulo treme, tá? Porque. Rapaz, não, mas é sério, o Panda. Eu acho que o Fernandinho Beiramar, ele tá passando por algum negócio de proteção de testemunha e tá se fingindo ser o Panda. Ah, é isso aí, gente. Deixa eu terminar aqui o podcast, que já tá tarde pra cacete. Não, não vou achar não. Cadê? Não, ele tá off, tá offline. Não, tá offline. Tá não. Tô aqui. Ah, é? Pô, então dá tchau pra turma aí, Panda. Hã? Tu queria dar tchau pro pessoal? Pode dar tchau aí. Tchau. Tchau. Valeu, Panda. Obrigada por aparecer aí pra dar tchau. Valeu. Tchau. Me devolve meu relógio, Panda. Olha. Cara, eu quero agradecer ao Ivan Motosserra e falar pra ele que não chama ele pra mais nenhum podcast, desgraçado. Ah, aprendeu, né? Eu tô fedido aprendeu aqui. Da pior forma, né? Eu fiquei ofendido, sabia? Danadinho. É por isso que não pode dar espaço pra mulher ter liberdade. Eu quero dizer pros nossos ouvintes aí, pra ir lá no nosso blog, lá, Mulherada, que você vai encontrar um comentário do Ivan com um fake chamado LOL. Ele que é o LOL. Essa turminha do Ivan faz guerra com todo mundo no Oriente Médio e acha que pode falar o que quiser. Rapaz, fica quieto na sua, seu desgraçado. Volta pro campo de concentração, maldito. Vai pra câmera de gás. Nossa, câmera de gás. Você vai tirar a foto, sai o gás, aí cai morto. É isso aí. Ô, Panda, fala um pouco do teu podcast, o Diecast, esse podcast legal de colecionismo. Esse podcast, esse blog, né, na verdade, que tem um podcast sobre colecionismo, o único do Brasil. E, na verdade, acho que é o segundo podcast no mundo, porque o outro é o Diecast Audio, do meu amigo Jeff Glasson, nos Estados Unidos, que deu ideia pra fazer um aqui no Brasil. Que tem o Ivan, né, como... engraçaralho do podcast. Cara, eu não sei se você sabe, Panda, mas isso não é um argumento favorável porque o pessoal escuta o podcast. Não sei, né? É que nem um cara, você tem que falar baixo, assim, olha, tem um fulano, ciclano, e fulano, é que nem um cara que vai comprar Viagra, sabe? Ô, me vê um Dorflex, Viagra. Me vê um Anaprox, cara. Não, é, Rodrigo, fala assim, né? Me dá um Dorflex. Uma vitamina C e um... Hã? É. Não, mas o Ivan tem fãs agora nos fóruns aí. Ele sempre pergunta... Quem é aquele porra louca que fica falando merda no podcast? Chupa! Coitado do ouvinte, olha só. O ouvinte do Masmorra é o sofredor. Porque vem um cara, entra, começa a falar. E vem um cara só pra se despedir e fazer jabá. Tá bom, vou chamar a Angélica na leitura de e-mails amanhã pra ela fazer jabá também do Masmorra e do Só Mulherada Cast. Ah, que, beleza. Na verdade, ao invés da mulherada fazer comentário, só tem gay e enrustido, né, ali. Olha só, o Panda destruindo os nossos ouvintes aqui do Masmorra também. Porque eu sou intolerante, né? E é só homem ali que comenta, pô. É, fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Essas porra desses homens, você sabe ouvir podcast em vez de ir atrás de mulher, cara? Pois é. Uhum. É? Falou de pinto, tá vendo aí, Marcão? Tá vendo aí, Marcão? Ah, Marcão. Valeu, valeu, Panda. Obrigado aqui por participar. Nem que seja no finalzinho aqui pra fazer um jabá, mas eu quero já te convidar aqui, viu, pra gravar com a gente assim que você puder, tá? Coitado, vai toda quinta, eu vou começar a gravar toda quarta pra não ter problema. Beleza, obrigadão. Sem problema, mas também não vamos falar de outra coisa não que você quer. De colecionismo, tô dizendo. Sei que vocês falaram um segundo. Ele vai chorar ali no canto agora, pode ser. Ivan, faz trabalho, eu desisto. É, melhor você passar, deixa o Ivan. O Ivan não vai parar de jogar, não. É foda. Eu dou o jabá pra ele. Sabe o Mutley do Corrida Maluca? Não, velho. A risada do Ivan é o pateta caindo no precipício. Não, pô. É o Zacarias, ó. Pode ver, ó. É o Zacarias. Ah. Rodrigo, faz aí o seu jabá, querido. Fala do Jerimum Beta, do Racionalizando. É, porque ninguém faz o jabá do Jerimum, né, seu judeu? Graças. Eles fazem, o Torinho faz direto, ele faz do Rock 30, pelo menos ele faz do Rock 30. Não, mas o Torinho não é judeu, não. É, voltando. É, bom, valeu aí pela essa participação extensa, essas horas de gravação. Deu 9 minutos aqui no meu fazendo agora. É, quem mandou chegar atrasado? É, tá esperando desde ontem, né? Pois é, começou comprometido. Eu tava esperando desde ontem aqui a gravação no Masmorra, né? Só que aí os específicos, né? Mas o que vale é a intenção, né? Então, acesso de Jerimum Beta, acesso Racionalizando, quem vai nos xingar, né? Seus malditos infiéis, essas coisas que a gente tem que encarar lá, mas tudo bem, faz parte. É, acesso de Jerimum, acesso Tosco Chanchado, já que o Perna não veio, tá aqui fazendo jabá Tosco Chanchado. E acesso filmes com legenda, porque eu não sei porquê, mas eu já me acostumei, já é automático fazer jabá dos filmes com legenda. Eu não sei nem porque que eu faço isso, porque quando a Polícia Federal bater na porta desses caras, eu vou preso no vídeo, né? Ai, caramba, obrigada, viu, Rodrigo? Ó, vamos fazer o seguinte, na próxima vez que a gente for marcar um MasmorraCast, assim, que a gente, esse podcast aqui é do nosso projeto, assim, que é um podcast sem pauta específica e tal, mas aí você vem conosco, aí a gente tá pra gravar alguns podcasts aí sobre, até sobre política, que eu sei que você curte também essa temática, né? É, tem doido pra tudo. É política é do cacete, pô. Vai uma boa discussão. Rodrigo, nessas eleições, vote Dilma 45, viu? Aham, uhum. Olha só um desabafo aqui, eu não sou militante, nem nada, nem voto em Dilma, nem Serra, mas sério, meu irmão, uma bolinha de papel, cara, sai daí, cara, você cara, não merece. Cara, carro de papel, eu vou comprar caderno de 96 páginas. É o que eu tô falando, agora vocês conhecem o poder de uma bola de papel, né? Teve até um cara em São Paulo que a criança matou a outra com a bola de papel. E que era psicólogo, sabe? Você ouviu a operação da Polícia Federal? Fecharam 2.000 papelarias em São Paulo. Porra. Tava vindo tudo da Bolívia, sério, tava distribuindo no Rio e São Paulo o tráfico. Ficou pesado, rapaz. Pois é. Posso dar meu jabá, por favor? Antes que esses dois aí... Por favor, pode eu falar. Eu não dei jabá ainda, não dei. Fala aí, Torinho, pode falar. Acessem filmescomlegenda.net, espalhem o que na internet. Pautalivenews.com.br, sua dose... Não tem dose semanal nem mensal, é quando a gente grava de notícias e qualquer merda lá, né? E também tem o Pauta Livre Noise, né? Que é meu podcast de metal. Também acessem aí o Rock 30, né? Quando o Ivan não está bêbado, então está bêbado o suficiente para poder gravar, a gente grava lá o Rock 30. Ó, velho, eu tava muito ocupado esses últimos tempos, tá bom? Você me respeita, tá? Mas tudo bem. E também acessem aí meus posts no Toque Fechada, né? É, tô vendo que a galera tá curtindo lá, meu. Tava curtindo? Tão curtindo. Ah, tá. E agora, recentemente, o último podcast do Toque Fechada teve a participação minha e do Rodrigo, né? Que tá aqui também, né? Foi um dos melhores podcasts que eu gravei ultimamente. Gostei bastante, legal. Viu? Muito legal. Recomendo que vão lá e só um recado, o Rock 6 é legal. Então, pronto. O Torinho esqueceu. Quem quiser um bozó por encomenda, ele faz. Ele faz aí em Fortaleza pra mal olhado, pra arranjar mulher, crise financeira. Beleza, obrigada, viu, Torinho? E aí, Ivan, faz o teu jabá aí, querido, pros ouvintes aí do Masmorra. Primeiramente, queria pedir desculpa pelo meu comportamento. Eu sou assim sempre. Tu não é machista, não. Moleque, né? Aqueles moleque buchudo que vem assim com a mãozinha enrolada. Mãe, foi mal. Não, pior que no caso do Ivan, assim, dá até pra imaginar com uma trança bem grande, né? Porque ele tem maior cabelão, né? Você tem que conhecer a Ivan, né? Pior que ele. Todo mundo já conhece, a internet todo já conhece, Panda. Tá. Todo mundo fala disso, pô. Aham, Panda, você tá lá, Panda. Acho que me conhece mais como mulher do que como homem. Queria pedir desculpa, né? Meu comportamento. Um pouco preconceituoso, mas tudo bem. Fiz umas piadinhas sem graça. A vida é assim mesmo. Eu bebi hoje, gente. Desculpa. A gente gosta de você, fã. Eu sei, não. Provavelmente não vai gravar mais uma erótica depois de hoje. Eu sei que tu não vai nem dormir depois disso. Vocês entram no Tipo com Legenda, que é o site que eu não tenho nada a ver. Todo mundo faz jabá, tu faz também, né? Quem começou falando jabá fui eu que lancei essa moda. Tipo com Legenda triplicou a produtividade, graças a mim. Obrigado. Queria também fazer jabá, né, do Racionalizando, que me prometeram me chamar até hoje, mas não me chamaram. Por que será, né? A gente chama quem aparece online. Não, o Rodrigo fala assim, não, não sei o que, pô, o Ivan gosta de polícia, eu vou chamar o Ivan, não sei o que, papapá. Aí pô, por que vocês me chamaram? Porque você é judeu. Olha só! Mentira! Tá bom. Aí, também queria falar de Gelimon, entre Gelimon. Escutem o Gelimon Podcast, escutem o Rock 30. Só da acústica. Só da acústica, exatamente. O melhor podcast de música escondida do mundo. Qual que é o nome? É Só da Acústica? Foda Acústica? É do Gelimon, velho. Foda Acústica. Bora gravar um podcast todo falando assim. Cochicho Cast. Mas borra acústica. Tá bom, já chega. Terminou esse jabá que eu já quero dormir, pô. É isso aí, cara. Então obrigado pra vocês aí. Valeu, tá, a participação. Quem é Mickey? Cadê o Mickey? Mickey Mouse. Ah, Mickey. Cadê o Mickey Mouse? O que você quer, rapaz? Fica quieto na sua, seu viado. Só porque você saiu de Salvador por baixo, meu filho. Não, mas era melhor. Cara, o Mickey Mouse é de do Nordeste, cara? É, Mickey Mouse e Mossoró. Rapaz, olha, você fique quieto, porque senão eu vou pegar meu celular, fodão, e vou gravar isso aqui, vou botar na praça. Rapaz, mais demais. Pensa coisa massa, rapaz, no celular. Mas... Rogério, Cavaleiro, Bocão, Daniel, Torinho, Ivan e o Fernando Iberamar, aliás, Ícaro, aliás, Cândido. Passou aqui, eu já tô chegando, a mulher tá querendo terminar isso aqui, a meia hora esses cabos não param de falar, rapaz. Deixa eu parar com esse negócio aqui. Valeu, pessoal, escuta mais uma, tchau! Falou, tchau, gente, abraço, falou. Falou. Tchau, beijo. Tchau. Viva a morte do meu pau. O cara, bate. Aí o cara dá um tapa na fora da minha bunda, dá um tapa na cabeça dele, porra. Doeu, velho, ele bateu com força, velho. Porra, não sabe tratar a mulher. Ele não foi uma coisa. Sério, ele não foi uma coisa. Ele é assim, de nascença. Ele odeia... Ele odeia maconha. E nem o cara que me contou o final de Konami, Bastardos Inglórios, né? Eu falei, porra, agora você me conta que o cara mata Hitler, ele... Não, relaxa, pô, lá pro final. Eu, porra, por isso mesmo. É por isso que eu nunca mais converso sobre filme com bêbado, velho. Por isso. Vestido preto, quem é esse travecão aí? É o Ivan. Travecão sou eu. O travequinho é meu amigo Chico. O Ivan até que é uma gordinha simpática, né? Não, tu perdeu, Eugênica. O Rodrigo contou no... uma conversa do amigo dele, do Rodrigo com um amigo dele, né? Aí o Rodrigo botou um vídeo, aí o cara chegou e botou assim: ei, essa gordinha dá o maior caldo, viu? Não sei o que. Ele, depois de um meio. Puta que pariu, uma mulher, é um homem essa porra. Uma pergunta pro Ivan. Esses vestidos aí, vocês descolaram com quem emprestado? Obrigado, irmã. Minha mãe que penteou meu cabelo. Mó decotão, hein? Mó decote grande, né? Do caramba, né? Você usa quantas vezes por semana esse vestido? Na roupa, eu não uso vestido, eu tiro o vestido. O mais perturbador que eu assisti, com certeza, foi esse daqui. Vou passar o link aqui. É bobagem, quer ver? Esse daqui. Ele vai dizer que é... Olha lá, ainda, né? Ainda é negócio do YouTube, olha lá. Danadinho. Vamos ver. Pera aí, deixa eu ver aqui qual é a bagaça. Trabalho de redação! Rapaz, André, quando é velho, ele canta parecendo que tá cagando, né, velho? É. Imagina se tá... aqueles cocô rasga-cu que você solta assim. Parece que o Long Dong tá nele.